porque sendo um associado, você ajuda milhares de pessoas a terem a verdadeira experiência com Deus. Sendo associado, você torna-se também um evangelizador e ajuda nossas obras sociais. E você pode tornar-se um associado agora mesmo. Acesse o site www.padrereginaldomanzotti.org.br ou ligue 3315 0033 menu 1. Conheça o mais novo trabalho musical do Padre Reginaldo Manzotti. Acaba de ser lançado CD e DVD Paz e Luz, gravado dentro de um dos principais monumentos religiosos do Rio de Janeiro, a Igreja de Nossa Senhora da Candelária. O novo CD e DVD do Padre Reginaldo Manzotti contou com as participações muito especiais de artistas como Thiaguinho, Fernando e Sorocaba, Taeme e Thiago, a cantora Joana e as integrantes do grupo musical católico Cantores de Deus, Andréa Zanardi e Carla Fioravante. Adquira o CD e o DVD Paz e Luz separadamente ou aproveite o preço promocional do kit contendo os dois. Ligue agora, 41-3221-6050 ou acesse www.padrereginaldomanzotti.org/loja. Nos caminhos de Jesus. Queridos filhos e filhas, o intervalo foi rápido. Filhos queridos, quando chega a quarta-feira, sabe, meu coração bate mais alegre, porque toda quarta-feira nós lembramos Nossa Senhora. São tantas as emissoras que estão conosco, por isso, falar um título de Maria, posso esquecer de alguém, mas vamos falar de Nossa Senhora de todos os títulos, de cada padroeira das cidades. Diga Nossa Senhora, completa com o nome da padroeira da sua cidade, da sua rádio, da sua paróquia. Rogai por nós. Nossa Senhora, nós colocamos as nossas intenções na tua presença, mãe. Nós pedimos o teu auxílio, mãezinha, cuida de nós. Diga isso de todo o coração. Mãezinha, cuida de nós. Mãezinha, conserva-nos fiel a teu filho. Eu quero ler esse testemunho que foi mandado por carta, porque tem muita gente que ainda não tem acesso à internet. Então funciona o correio, viu? É Padre Reginaldo Manzotti, Caixa Postal 23023, CEP 80 063-980, Curitiba, Paraná. Padre, fala rápido, né? Vou falar devagar. Padre Reginaldo Manzotti, Caixa Postal 23-023, CEP 80-063-980, Curitiba, Paraná. Sua bênção, Padre Reginaldo. Eu acompanho o senhor de Artur Nogueira, São Paulo, e quero agradecer pelas muitas graças que tenho recebido. A primeira delas é que através de seu programa eu aprendi a conversar com Deus. Padre, eu adoro o Terço da Misericórdia. Me faz tão bem. Meu filho sofreu um acidente de moto e quase o pé inteiro dele foi tirado. A sola do pé ficava pendurado. Ele levou 70 pontos. Eu comecei a rezar o Terço da Misericórdia. E eu banhava o pé dele com água benta. Eu fiz as orações. Padre, ele se recuperou. E não ficou com nenhuma sequela. Obrigado, Jesus misericordioso. Luzia Regina Pereira, de Artur Nogueira, São Paulo. Que testemunho lindo, não é? Obrigado, Senhor, porque nos edifica tanto esses testemunhos. Bíblia aberta, palavra de Deus, cartilha de oração. Você tem evangelizado, hein? Você tem falado deste programa? Divulgue, gente. Diga para as pessoas. Eu tenho recebido alguns e-mails e o pessoal lá de Campo Mourão, que me acompanha pela Rádio Rural AM, manifestando assim o carinho por esse programa. Deus seja louvado a todos que me acompanham. Experiência de Deus pela Rádio Colmeia e à tarde pela Rádio Rural AM de Campo Mourão. Um abraço a todos. O texto de hoje, Mateus 20, 17, 28. Jesus disse aos 12: O Filho do Homem será condenado à morte, mas ao terceiro dia ressuscitará. Nisso aproximou-se a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e suplicou-lhe: ordena que estes meus dois filhos se sentem no teu reino, um à tua direita, outro à tua esquerda. Jesus falou: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu devo beber? Sim, responderam-lhe. Jesus prosseguiu: podeis beber, mas compete ao meu Pai quem vai sentar-me à direita ou à esquerda. Depois disse aos discípulos: quem quiser ser o primeiro, seja o último, aquele que serve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filhos queridos, às vezes a gente acha que nós somos difíceis para compreender as coisas de Deus. Mas olha, não foi diferente com os apóstolos. Eles tiveram dificuldades. Quanta dificuldade! Mais uma vez, Jesus tem que dar uma lição. Uma lição no servir. Esse incidente da mãe que vai pedir em favor dos filhos mostra que os apóstolos tiveram também que ser trabalhados. Tiveram que ser modelados pelo Mestre. Então vamos pedir agora, Senhor, trabalhe em nós. Modele-nos, Senhor, tal qual barro na mão do oleiro. Nossa Senhora, serva, discípula, eu não invoquei mãe, eu invoquei Nossa Senhora, serva, discípula, ensina-nos o que é seguir teu filho. Ensina-nos, mãe, a entender o que é servir. Nossa Senhora, estenda teu manto, mãe. E você que está comigo, espalhado nesse Brasil tão grande, de tantas emissoras de rádio, na sua realidade, nessa tarde de quarta-feira, coloque o seu pedido diante de Deus por Maria. Fecha teus olhos. Sinta a presença de Maria na tua vida. Que adormecia. Embala-nos, mãe. Em meus braços. Você já viu como uma mãe pega uma criança, embala para dormir, para fazer ninar? Peça a Nossa Senhora, me embale no seu manto. Deixe minha alma repousar. Fortaleça-me, mãe. Nossa Senhora, me ajude. Ficava sério sobre este mar. madeiro. Cada vez mais, os traços de Maria vão se tornando dolorosos. Conforme avança a quaresma, mais fica forte Nossa Senhora das Dores. Então vamos pedir, Mãe, que me ensinou a viver, que me ensinou a sofrer, roga teu filho por mim. Ó Deus, nessa hora da misericórdia, permita-nos mergulhar na tua misericórdia. E Senhor, como nós não somos merecedores, nós elevamos a ti, ó Deus, as nossas preces, mas por intercessão de tua mãe, mesmo que não mereçamos, por intercessão de Nossa Senhora, atenda-nos. Abençoai, Senhor, esta água. Abençoai, Senhor, aqueles que neste momento estão deprimidos e angustiados. Tirai, Senhor, essa angústia do coração e dai vontade de viver. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã.